você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazer na feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. De Paulo e Paulino, ponto final para Ione Fernanda. Ela é psicóloga, minha conterrânea lá de Coromandel, mas mora em Patos de Minas e agora faz parte do Facebook perfil número 2 do Cleito Aguiar. Conterrânea, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, tem mais sucesso para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial, as mais tocadas do ano de 2013, nesse dia 1º de janeiro de 2014, abraçando o locutor J. Márcio Souza, de Registro do Jauru, no Mato Grosso, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Esse aqui é sucesso para mais de metro. Várias músicas dele explodiram no ano de 2013 e ele atravessa o ano fazendo sucesso, né? Eduardo Costa, não valeu pra você? Valeu pra você, foi uma noite apenas, mais uma aventura dessas que só duram até alguém sofrer. Não valeu pra você, foi só um momento, nem um sentimento, só durou o tempo que dura o prazer. O desejo daqueles que correm queimando nas veias, um rio que transborda com a maré cheia e solta no amanhecer. Pois só eu te amei de um jeito que só Deus consegue explicar. Esse desejo aceso em meu olhar, lembre que não passa sem você. Só eu te amei de um jeito que jamais eu poderia amar. Porque foi tempo perdido. Não valeu pra você, foi só um momento. Nem um sentimento, só durou o tempo que dura o prazer. Foi desejo daqueles que correm, queimando nas veias, um rio que transborda com a maré cheia e seca no amanhecer. Foi só eu te amei de um jeito que só Deus consegue explicar. Esse desejo aceso em meu olhar, febre que não passa sem você comigo. Foi só eu te amei de um jeito que jamais eu poderia amar. O que deixei meu coração ficar na tempestade desse amor bandido. Foi só eu te amei de um jeito que só Deus consegue explicar. Esse desejo aceso em meu olhar, febre que não passa sem você. Eu poderia amar o que deixei meu coração ficar na tempestade desse amor bandido. Foi tempo perdido. Eduardo Costa, não valeu para você, para os meus amigos de São José do Mantimento, lá nas Minas Gerais, o meu amigo Diego, da Rádio Local, o prefeito Kleber Sabino, né, reafirmando o nosso compromisso, no mês de julho, de junho, mês 6 de 2014, nós estaremos num grande show em praça pública, em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Cleiton Aguiar e Grupo Feijão Tropeiro, e Chico Rei e Paraná, toda a região está convidada. São José do Mantimento fica a 1.100 quilômetros aqui de Brasília, pertinho, no instantinho a gente chega lá. Lá de Fortaleza de Minas, o Vandeir Marques está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Vandeir, seja muito bem-vindo. Um abração para os amigos de Fortaleza de Minas, que dão a maior audiência ao programa Cleiton Aguiar. A Luzimar Dias apontou, o goiano da voz de mel, Leonardo, Além do Sol, Além do Mar. Lembranças de você, coisas que não vão mais sair de mim. Quando chorando você me falou, último encontro e pra nós dois o fim. Levou meus sonhos, minha vida. Conseguiu levar meu mundo e junto a minha paz. As suas fotos, o seu rosto, são detalhes que na vida não se apaga assim. Forte demais pra esquecer, traz de volta essa metade que levou de mim. Pra nunca mais te perder, nunca mais dizer adeus, jamais sair de mim, nunca mais. Preciso tanto de você para sobreviver. Sou nada, sou ninguém, sou capaz de morrer. Farei de tudo que é preciso pra reconquistar. Além da vida, além do sol, depois do mar. Pra nunca mais te Meu amigo Leonardo também é sucesso, né? Há 30 anos que ele está nessa luta, já tem pelo menos uns 25 que ele é sucesso. Deixa eu ver. Ele estourou mesmo em 87, quando ele estava na gravadora 3M, junto comigo. Eu lancei tempos atrás e ele lançou Entre Tapas e Beijos, que foi a música que abriu espaço para o Leandro e o Leonardo, né? De 87 para 2013, exatamente 25 anos, né? Ele está comemorando 30 porque antes do sucesso tem a ralação também, né? Leonardo, esse é gente boa demais da conta, eu tenho certeza que vai continuar fazendo sucesso no ano de 2013, no ano de 2014. E no ano de 2013 ele não fez sucesso só porque somos cantor, não, né? Como empresário também, empresariando a Paula Fernandes, Eduardo Costa, o de Paulo e Paulino, o Rick, ele mesmo, né? Fazendo sucesso. O escritório dele só tem artista bombado, né? Mas seguramente o ano foi desta dupla. A composição é do meu amigo Renato Barros, Jorge Mateus, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Flor, pra onde foi você, Flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando pra te beijar. Meu coração é regador de amor, te regando, Muito obrigado. Valeu. A dupla de maior sucesso no ano de 2013, Jorge Mateus, flor para o locutor Nando Figueroa, de Caetés, lá em Pernambuco, que trabalha lá na Guarani FM e chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 1. Saiu uma vagazinha aqui, ele entrou, né? Ô Nando, um abraço para você, um abraço para os amigos de Caetés, lá na terra onde nasceu o presidente Lula, né? No próximo bloco tem mais. Os maiores sucessos do ano que terminou e que está começando hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Theo Lira, da Maria de Fátima Oliveira, da Ana Vilma Pereira da Silva, do compositor e cantor Carlos Pitti, do Manuel de Paula e das Irmãs Freitas. Parabéns, paz, saúde, alegria. Começar o ano fazendo aniversário é tudo de bom, né? Abraçando os nossos parceiros das emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar, novas emissoras chegando e aquelas que já são parceiras. Eu já estou aqui, eu comecei em 2008, há 5 anos, vou para o 6º ano, dia 16 de junho, vão completar 6 anos que eu estou aqui na Rádio Estúdio Brasil, né? Esse também foi um ano de grande sucesso de Vitor e Léo, Boteco de Esquina. Não posso dizer o nome do lugar, mas era um charmoso boteco de esquina. Dona Sônia fazia sanduíches e drinks, Fernandinho deixava a moçada nos tricks. Ele era o garçom, ei garçom! Lembro de uma mulata que era um pedaço, e uma loura tão quente que deixava rastro. Uma linda morena me deixou assim, com o marido do lado sorria pra mim. Eu era o cantor, ô morena. Aniversariante ganhava a birita, cachaça no canudo era maledita. Quem bebia esquecia da idade sem ver que o dia já estava para amanhecer. Os meus parabéns, felicidades. Fim de noite é sempre começo de dia, todo boteco tem um sabor que vicia. Desligamos o som, eram 5 para 6, e um bebum perdeu o fio de cabelo outra vez. Ele era freguês, vamos atender. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vitor e Léo, Boteco de Esquina, eles emplacaram várias músicas entre as mais tocadas do ano de 2013, mas eu vou tocar só uma de cada artista, porque senão não sobra espaço para os outros, né? Abraçando Angelina Maffessoni, lá de Vilhena, no estado de Rondônia, ela que não perde o nosso programa pela rádio local, e agora faz parte do perfil número 2 do Cleiton Aguiar. Angelina, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda. Essa dupla também é sucesso, eles estouraram para valer mesmo em 1992 com a música É o Amor. Estão na estrada já, né, esse tempo todo, e já 21 anos foi o estouro deles, né? Mas o Zezé já tinha gravado com o Zazá, depois ele gravou 2 LP sozinho, até que achou dentro de casa o parceiro que ele tanto procurava, né? Zezé de Camargo e Luciano, a música preferida da esposa do Luciano, Tão Linda, Tão Louca. É o sol, é o mar, é o verde, enfim, e vem seus olhos. Cabelos soltos ao vento, deixando marcas na areia. Este corpo bronzeado, malhado, que me deixa louco. Um livre, leve e solto, me faz queimar de paixão.

uma das músicas mais tocadas do ano de 2013, César Menotti Fabiano, Ciumenta. Daqui a pouquinho tem Márcia Ferreira, Bruni Marrone e Cleiton Aguiar. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ano novo, vida nova e bons negócios. Uma grande oportunidade para você começar o ano com o pé direito, ganhando muito dinheiro, sendo um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você tem possibilidade de lucrar até 100% e vender muito mais barato do que a concorrência. Ninguém concorre com a qualidade e com o preço da Oporte Jeans. Oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande, porque vale muito a pena. Entre em contato com os telefones 61 99813601, 99813601 da Vivo, ou 81438802, 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa com pequenos pedidos. Logo, logo você vai ter a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Programa especial de Ano Novo. Ela deu um novo rumo para sua carreira, um novo rumo para sua vida. Uma das mais tocadas de 2013 do programa Cleiton Aguiar, Márcia Ferreira, Toque de Deus. Quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. De Deus, toque Márcia Ferreira, Toque de Deus, composição da Tereza Cristina, para o cantor Jules Ricardo, meu conterrâneo de Coromandel, meu novo amigo do Facebook do perfil número 1. Jules, um abração para você, avisando aos meus amigos de Coromandel que já saiu a liberação da 95,5 FM, muito breve nós estaremos no ar e vamos fazer um show de tirar pica-pau do oco. Grandes nomes já confirmaram, mas só depois que a rádio estiver montada, que o sinal estiver no ar, é que nós vamos anunciar a data da inauguração e a data do show. O show, nós vamos esperar passar a temporada de chuva, porque eu não vou arriscar fazendo um show desse tamanho, e São Pedro estragar a festa, né? O show deve acontecer lá pelo mês de abril, mas a rádio entra no ar logo no início do ano agora, tá bom? Essa música seguramente foi uma das mais tocadas e mais bonitas do ano que terminou. Bruno Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor na gente. Bruno e Marrone, Vidro Fumê para os aniversariantes do dia, Manuel Gomes Filho, o cantor Cristiano Neves, a Bruna Anjos, a Ana Maria Coelho, Alex Mendes, o Ronaldo Estrada da dupla com Rafael, o Edivaldo Ferreira. Parabéns, muita paz, muita alegria, muita saúde para todos vocês que estão começando o ano, fazendo aniversário. Foi festa ontem, é festa hoje, é muita festa. O Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais,

Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Whoa. Tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Doendo aqui na solidão, no puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más mi corazón. Tá doendo aqui na solidão, no puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Fernando de Sorocaba, Madrid, para o meu conterrâneo de Coromandel, André Walker, ele que agora faz parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. André, a 95 FM está chegando, viu? Fiquei muito feliz, né? Semana passada eu recebi a autorização definitiva da Anatel, colocando fim a um processo que demorou inacreditáveis 24 anos. Desde 1989 que eu estou travando uma luta contra a burocracia, que é este monstro que paralisa o Brasil. É uma coisa surreal, mas eu sou que nem aquele cabuquinho do pior, e eu sou insistente. E graças a Deus, né, Deus ele premia aqueles que são insistentes, que são persistentes. Eu e meu irmão Wellington Aguiar e Humberto Neiva, que já é proprietário do 96,5 FM de Paracatu, prometemos colocar no ar uma emissora que vai respeitar o ouvinte, que vai respeitar todos os preceitos constitucionais. O Kleber de Oliva, ele é um cantor lá de Guaíra e também chega para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar, perfil número 2. O Menino Brilhante, esse aqui é uma máquina de fazer sucesso, né? Ele agora está com um novo DVD aí, mas a música que mais tocou no ano de 2013, de tantas que ele fez sucesso, foi essa aqui, ó, Incondicional. Eu vou pedir ao sol pra iluminar nosso caminho e todas as estrelas pra enfeitar nosso destino. Me leve onde for, segure a minha mão, pois sei que você vai ser a minha direção. A gente é assim, temos tanta coisa em comum. Você tem marca em mim e pra você não sou mais um. Assim é nosso amor, tão forte como a noite, perfeito como o dia. Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando em linhas digitais, já tenho um pouco de você. Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te temer. É incondicional, você tem a forma exata pra me prender. We'll A gente é assim, temos tanta coisa em comum. Você tem marca em mim, e pra você não sou mais um. Assim o nosso amor, tão forte como a noite, perfeito como um dia. Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando. Eu sigo seus sinais. Acho que nunca vou te perder. É incondicional. Você tem a forma exata pra me prender em você. Eu vou subir nas nuvens pra desenhar o teu sorriso e no azul do céu. Vou ver os teus olhos brilhando em meio às estrelas. Fico flutuando. Eu sigo seus sinais. Assim nunca vou te perder. É incondicional. Você tem a forma exata a me prender. Luan Santana, Incondicional. Eu vou dar uma paradinha, mas eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar especial de ano novo. No primeiro dia do ano, nós estamos apontando aquelas que foram as mais tocadas do ano de 2013. Amanhã nós vamos continuar com a seleção, porque não foi possível colocar todas dentro de um programa só. Mas aqui nós alinhavamos as músicas que efetivamente fizeram muito sucesso aqui no programa Cleiton Aguiar. Ela é bonitinha demais da conta. Ainda vou botar ela no colo se ela deixar, é claro. Paula Fernandes, Seio de Minas. Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sol do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro ver brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vê brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante. Paula Fernandes, Seio de Minas, pro Edson Moraes. Ele não disse onde é que mora, mas faz parte do nosso Facebook. O Edson, seja muito bem-vindo, você está misturado só com gente boa. Aqui no nosso Facebook não tem gente ruim, não. De vez em quando encosta uma tranqueira, mas vai embora logo, né? Esses meninos chegaram de mansinho, eu os conheço já há muitos anos. O maestro Pinóquio fez um trabalho maravilhoso, o Mozart Silva, que é o maior produtor de voz, preparador vocal que eu conheço, e esses meninos chegaram com muita força, e eu recebo a toda hora notícia de que a música deles está estourando aqui e acolá, e eu tenho absoluta certeza que 2014 vai ser o estouro nacional,